Gente, boa noite. Boa noite. Antes da gente mergulhar no nosso estudo bíblico de hoje, eu gostaria de falar o seguinte. Nós estamos numa série em que estamos enfatizando a ideia de mudança. Só que quando a gente pensa em mudança, a gente pensa assim, o que, que eu gostaria de mudar na minha vida, não é verdade? Por exemplo, alguém pode pensar assim, ah, eu quero ter uma saúde melhor, ou eu quero ter um corpo mais sexy, ou eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter um carro melhor, eu quero voltar a estudar, eu quero um marido. Diz que eu não estou. Eu quero um marido, eu quero uma esposa. Então, na verdade, a gente pensa em mudança na nossa perspectiva. Hoje eu gostaria de ver com vocês qual é a mudança que realmente permanece. E eu gostaria de começar, para embasar o nosso tema, a oração que muda você, que essa é a oração que realmente muda você, eu gostaria de embasar isso com uma passagem da Bíblia, que está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Jeremias, capítulo 18, versículo 1, você tem aí no seu esboço. Vamos ler juntos. Aliás, eu vou ler, vocês acompanham. Olha só o que diz aqui. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então vamos dar uma paradinha aqui. Interessante que Deus mandou Jeremias ir a um lugar e falou assim, o que eu vou falar para você, eu vou falar lá, não vou falar aqui. Vai lá. E diz, então, eu fui à casa do oleiro e vi e o vi trabalhando com a roda. O que é o oleiro, gente? O oleiro é aquele cara que faz vaso, ok? Então ele, naquela época, né, era com o pé, ele realmente usava o pé para girar a roda, e então conforme a roda girava, ele pegava o barro ou a argila e ele fazia o vaso. Então, eu vi o oleiro trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso. Agora, preste atenção nisso. De acordo com a sua vontade. Ou seja, o oleiro é que dava forma. O oleiro é que determinava o propósito daquele vaso. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. A pergunta que Deus faz a você hoje à noite é a seguinte, será que eu não posso agir com você como faz o oleiro? A gente fala assim, não, a oração, a nossa oração, geralmente oração para a gente significa lista de Papai Noel, lista de desejos, é o I wish list. A gente ora para pedir, pedir, pedir, pedir. Aqui Deus está pedindo, Deus está perguntando, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Bom, a ideia de vaso, a ideia de jarro, é uma ideia bíblica que se aplica a nós. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos Coríntios, por exemplo, ele falou da presença de Deus na nossa vida, que Deus escolheu o meu corpo, o seu corpo, para ser a morada dele, para ser o lugar onde ele habita. E Paulo disse assim, em 2 Coríntios 4, 17, mas temos este tesouro, ou seja, da presença de Deus, em vasos de barro. O que são os vasos de barro aqui? Somos nós. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ou seja, nós somos meramente vasos de barro. Essa é uma linguagem interessante porque a Bíblia fala assim, tu és pó e ao pó voltarás. Né? A Bíblia descreve que Deus criou o homem do pó da terra, então o barro é uma representação exatamente da terra. Nós somos vasos de barro. Agora, qual é a oração que realmente nos muda? É a oração em que você se entrega ao oleiro e fala, Senhor, pode dar a forma que o Senhor quiser. Pode dar a forma de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua vontade, pode dar a forma que o Senhor quiser. exatamente como diz Isaías, capítulo 8, versículo, capítulo 64, versículo 8. Ele diz assim: nós somos o barro, tu és o oleiro, todos somos obras das tuas mãos. Será que hoje à noite você estaria disposto a dizer para Deus assim: Senhor, eu sou o barro, eu sou um oleiro. Quando você reconhecer que Deus é o oleiro, que Ele pode e quer dar a forma, a utilidade, o propósito que Ele quiser para a sua vida, essa oração vai mudar você. Você pode esquecer tudo mais que eu estou falando aqui. Enquanto você não se colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, o Senhor me criou com um propósito, o Senhor me criou por uma razão. Eu só vou encontrar realização, eu só vou encontrar resposta para os meus anseios mais íntimos se eu descobrir qual é esse propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não importa, eu posso mudar, por exemplo, o penteado, posso perder 78 pounds, né, Tiago? Eu posso perder 13 pounds, que é no meu caso, eu posso vir com uma tatuagem bonita, sabe? Eu posso comprar roupa da Guess, da Gap, eu posso vestir da maneira como eu quiser, mas eu continuo sendo o mesmo velho eu. Não mudou nada. Porque essa mudança é mudança simplesmente externa, não é a mudança que Deus deseja. Bom, em Isaías capítulo 68, onde nós encontramos essa oração, a gente vê elementos da oração. É um trecho muito bonito, era uma canção. Desculpa, 64, muito obrigado pela lembrança. Então, elementos da oração que muda você. A primeira coisa nesta oração é que há um desejo pela presença de Deus. Essa é a primeira coisa. Há um desejo pela presença de Deus nessa oração. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando vocês terminarem de anotar, que há um anseio. O anseio de que Deus esteja presente. Olha só o que diz o versículos 1 e 2 de Isaías 64. Diz assim: ah, se rompessem os céus, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz água ferver, desce para que os teus inimigos reconheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Eu não sei se você conseguiu captar aqui o desejo, porque eu tenho certeza que muitas das orações que você faz é assim: ah, se eu tivesse... Ah, se eu fosse casada, ah, se eu estivesse perto dos meus familiares no Brasil, ah, se eu tivesse um filho, ah, se eu tivesse um salário todo mês que eu pudesse contar com ele, ah, se eu tivesse um carro melhor, ah, se eu tivesse pelo menos um carro que eu pudesse comprar e que pudesse me servir por 10 meses, ah, se eu tivesse uma nota melhor na escola. Não é assim que a gente faz? A oração que muda você não enfatiza o seu desejo pessoal, mas o desejo da presença de Deus, porque diz aqui: ah, se rompesses os céus e descesses. É como se a pessoa que está fazendo essa oração dissesse: Senhor, seria tão legal se o Senhor abrisse os céus, se o Senhor rasgasse os céus e o Senhor descesse na terra, estivesse aqui agora. Os problemas seriam resolvidos. Os meus inimigos se amedrontariam. As nações fugiriam de diante de ti. Em outras palavras, é um desejo pela presença de Deus. Deixa eu perguntar a você uma coisa. Será que você deseja a presença de Deus no seu dia a dia? Jesus prometeu, ele falou assim: eis que eu estou com vocês. Domingos, né? Né? Todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, será que você expressa esse desejo? Aliás, Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Próxima frase: venha a nós o teu reino. Senhor, esteja presente. Quando Deus está presente na sua vida, Quando Deus está presente na sua vida, então você muda. E Deus, então, ele age na sua vida. Então, vamos agora à segunda coisa. O segundo elemento da oração que muda você é que ela reconhece o que Deus tem feito. Ela reconhece. É como se fosse um espelho retrovisor. Você olha para trás e você vê. Por isso, gente, que é tão importante você ter um diário ou um registro das suas jornadas com Deus. Porque na hora que você olhar para trás, você vai ver que naquele momento da sua vida que você achava que Deus não estava trabalhando, que Deus estava distante, na verdade Deus estava trabalhando, Deus estava agindo. Olha só o que diz o versículo 3. Pois quando fizestes coisas tremendas, que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Geralmente, Deus faz aquilo que eu e você não esperamos. Deus nos surpreende quando a gente olha pelo espelho retrovisor na vida. Então, quando você olha, você reconhece, olha, eu estou aqui porque Deus me guiou nessa direção. As coisas foram caminhando de tal maneira que Deus tem um propósito para a minha vida. E eu estou aqui porque Deus está guiando a minha vida. Você consegue ver isso claramente se você olhar pelo espelho retrovisor da vida. E mais uma vez, se você tem um registro, você vai ver que Deus estava trabalhando. Você vai ver que Deus estava respondendo suas orações. É interessante que no livro de Daniel há uma oração em que a resposta, Deus envia o anjo para dar a resposta, e o anjo fala assim, a resposta saiu, mas o príncipe dos reis da Pérsia me impediu que eu chegasse até você. Ou seja, houve uma situação histórica, uma situação simbólica, talvez, em que Daniel, quando fez a oração, ele não viu a resposta imediata, mas Deus já tinha respondido. Deus já estava trabalhando. Deus já estava agindo. Então, quando você olha para trás, você vai ver que Deus trabalha. Lembra daquela história, é uma parábola do sujeito que está andando na praia e ele vê, é um sonho, ele vê as marcas dos pés dele. E ele vê outras marcas dos pés de Jesus, né? E ele fica tão contente. De repente, quando há uma situação de angústia, ele olha para a areia e ele vê só as marcas de um pé, ou melhor, de uma pessoa, não de um pé. Né? Ele não era um Saci Pererê, não. Ele vê as marcas de uma pessoa. E ele, então, ele reclama com Jesus e diz, Jesus, nessa hora, que eu mais precisava do Senhor, o Senhor me abandonou, está vendo? E Jesus fala, as marcas que você vê na areia não são dos seus pés, mas são dos meus. Porque nesse momento eu carregava você. Você não tinha forças para andar, então eu tive que carregar você. É isso que a oração que muda você faz. Terceiro elemento. A oração que muda você consegue ver a ação de Deus por aqueles que nele esperam. É mais ou menos parecido com o que a gente falou. Você consegue ver a ação de Deus. Olha só o que diz aqui o versículo 4 e 5, a primeira parte do versículo 5. Desde os tempos antigos, nenhum ouvido percebeu e olho algum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. O formato aí no seu esboço saiu meio truncado porque, não sei porquê, né? Na hora de formatar aconteceu isso, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Essa semana, eu estava na minha hora devocional e eu vi um versículo que diz assim, aqueles que conhecem o teu nome, confiam em ti, porque nunca abandonas aqueles que te buscam. Quando você conhece Deus, você sabe que Ele está agindo. E mais, Deus está a seu favor. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que a obra que Deus começou em você, Ele vai completar. A Joel Osteen ele fala muitas vezes assim: Deus já está trabalhando na solução de problemas que você vai ter daqui a 10 anos. Você não sabe, mas Deus já sabe. Ele já está trabalhando na solução dos problemas que você vai ter. Deus está trabalhando. Então, será que você consegue ver isso? Você consegue ver a ação de Deus? Você consegue ver Deus trabalhando no meio da confusão, no meio da angústia, no meio do desapontamento, no meio dos desvios, no meio de todas as situações que trazem tristeza para você? Você consegue ver Deus trabalhando? A Bíblia diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Quando você consegue ver a ação de Deus, é porque você está familiarizado com Ele. Vou dar um exemplo aqui. Você já pensou em comprar um carro? E aí, então, quando você dedicou o seu pensamento àquele carro, que você nunca prestou atenção, você começa a ver aquele carro toda hora na freeway. Sabe por que você está vendo aquele carro? Porque agora você se familiarizou com ele. Ele agora não é um estranho para você. Você consegue ver. É a mesma coisa. Quando você anda com Deus, você consegue ver a ação de Deus. As pessoas que não têm Deus, elas só veem os fatos, elas só veem os problemas, elas só veem as dificuldades. Mas você, porque você conhece Deus e porque você sabe como Deus trabalha, você vê Deus agindo. A Bíblia fala que o povo de Israel viu o que Deus fazia, mas Moisés sabia o motivo pelo qual Deus fazia. Quando você anda com Deus, você vê Deus trabalhando e você sabe por que Ele está trabalhando. Quarto elemento, a oração que muda você, ela confessa nossa incapacidade de agir em resposta a quem Deus é. Isso é fato. É interessante que Deus sabe disso. Ele sabe disso. Deus nunca vai esperar de você perfeição. Deus nunca vai esperar de você que você faça jus ao que Ele faz por você, porque Ele sabe que você não vai conseguir. Olha só o que diz aqui o versículo 5 a 7. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Aqui há um reconhecimento. Veja que antes estava dizendo: Senhor, nós sabemos que o Senhor trabalha, o Senhor está agindo, o Senhor vem socorrer aqueles que esperam em ti, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. É interessante que isso é do Velho Testamento. Atos de justiça são coisas boas. Atos de justiça são aquilo que supostamente você faz e que agrada a Deus. Aquilo que você faz que leva você a, entre aspas, merecer o favor de Deus. Bom, o que significa trapos de imundícia? Naquela época, não havia absorvente feminino. Então, o que as mulheres faziam, elas usavam pano, né? As que podiam usar pano, porque pano era algo raro, era algo caro. Então, pegavam de um pano, e então aquele pano recebia toda a menstruação. Agora imagina, né? Aquele pano com o tempo, né? De você usa, lava, usa de novo, lava. Ok, mas aqui a ideia é, esse era chamado trapo de imundícia. Basicamente, ninguém quer botar a mão nesse pano, a não ser a própria pessoa. E muitas vezes, algumas talvez nem quisessem, né? Mas o ponto é que está dizendo aqui que aquilo que você acha que é bom, que faz você merecer o favor de Deus, na verdade, é como se fosse um absorvente usado. Ou seja, não serve para nada. não vale para nada. É o reconhecimento, dizer assim, Senhor, não há nada de bom em nós, não há nada de bom em nós. Não há nada que faça, que nos faça merecedores da tua ação na nossa vida, da tua graça. Se você acha que por vir à igreja ao domingo, Deus vai rir para você e vai falar assim, agora você está merecendo, está fazendo por onde? Não! Não vai! Você não vem à igreja domingo, você não faz as coisas para receber favor de Deus, não. É assim que os pagãos agem, porque eles tentam agradar a divindade para receber a bênção. Você compreende uma coisa chamada graça. Graça significa favor imerecido, ou seja, Deus abençoa você por causa de quem ele é, não por causa de quem você seja ou por causa daquilo que você faça. Isso te dá uma liberdade muito grande de você ser honesto diante de Deus e você abrir seu coração. A pessoa que quer mudar diz para Deus, Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu tenho resistência à mudança. Eu não quero mudar. Senhor, eu não quero me dedicar às tuas mãos. Senhor, eu não quero. Mas quando você começa a confessar, aí então a porta se abre para Deus agir. Por último, a oração que muda você, ela declara o nosso relacionamento com Deus. Olha só como ele diz aqui. Contudo, Senhor, ou seja, apesar das nossas impurezas, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Olha o relacionamento aqui. Interessante, mais uma vez, isso aqui é no Velho Testamento. Porque a ideia de Deus como Pai foi introduzida por Jesus no Novo Testamento de uma maneira mais completa. Aqui está trazendo à memória um relacionamento com Deus. Tu és o nosso Pai. E diz aqui, nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. A oração que muda você, ela traz à memória essa relação. O Senhor é o nosso Pai. Eu vou perguntar uma coisa para você. O seu pai, que foi uma pessoa imperfeita, uma pessoa que tinha os seus problemas, o seu pai, será que ele queria ver o seu mal? Não. Não. Eu garanto que todo mundo aqui que teve um relacionamento com o pai sempre desejou o melhor. O pai quer o melhor para os seus filhos. É essa relação que nós temos com Deus. Agora, além de pai, aqui nessa oração diz assim, tu és o oleiro e nós somos o barro. Somos o barro e nós somos obras das tuas mãos. Como eu disse no início, a oração que muda você é aquela oração que você diz assim, Senhor, eu reconheço. O Senhor é o oleiro. Pensando no oleiro, há pelo menos quatro coisas. Quatro coisas. Primeiro, o oleiro é soberano. Lembra lá que diz assim, de acordo com a vontade dele? O oleiro é soberano, ele decide o que fazer com o barro. Quando o sujeito pega aquele monte de barro e põe na roda e começa a girar, ele tem em mente alguma coisa, ele tem um propósito. Então ele é soberano, a vontade dele é que prevalece. Alguém pode falar assim, ah, mas chega alguém lá e fala assim, faz um vaso fininho assim, blá, blá, blá. Se ele quiser, ele faz, se ele não quiser, ele não faz. Depende dele. Segunda coisa, o oleiro pode fazer um barro, ou melhor, pode fazer um vaso quando ele se quebra. Porque foi isso que aconteceu. A representação do que Jeremias viu era a representação da nação de Israel que havia quebrado moralmente, que havia quebrado espiritualmente, e o oleiro pegou aquele vaso que ficou torto, quebrado, imprestável, e fez outro. Então, o oleiro pode fazer um vaso quando ele se quebra. Terceira coisa, o barro tem de estar nas mãos do oleiro e ser maleável. O barro na prateleira, o barro lá no chão, lá no... na beira do rio, seja onde é que for, não tem finalidade alguma. O barro só vai ser alguma coisa. O barro só vai ser mudado de barro a um vaso se estiver nas mãos do oleiro. E tem de ser completamente maleável. Tem de ser trabalhável. Em outras palavras, ele tem que ter uma flexibilidade para que o oleiro dê a forma desejada. E por último, o vaso tem de estar onde o oleiro coloca. Por quê? Onde o oleiro coloca determina a finalidade. Se o oleiro faz um vaso e ele coloca na cozinha, é para guardar mantimentos. Talvez uma panela de barro para cozinhar. Se ele faz um vaso e coloca na sala, talvez é para colocar flores. Naquela época, por exemplo, as pessoas guardavam alimento dentro dos vasos. Eles guardavam, por exemplo, documentos. Quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, a maneira como descobriu-se é que um menino começou a jogar pedra num buraco, na rocha. E ele ouviu um barulho de algo quebrando. E aquele barulho chamou a atenção dele. Então ele foi lá no buraco e começou a jogar mais e começou a quebrar mais. E ele falou assim, que tem alguma coisa aí dentro. E aí quando ele conseguiu abrir um espaço na rocha, ele descobriu vários vasos com os manuscritos dentro. E os manuscritos eram conservados dentro do vaso. O vaso era usado, por exemplo, para outras finalidades, como em situações de guerra, em que as pessoas deveriam ir no escuro. Os vasos eram colocados para proteger a luz da tocha. Gideão venceu uma batalha assim, quebrando os vasos, né? E fazendo barulho, e as tochas brilhando, tochas de fogo, e aí então todo mundo gritando pelo Senhor e por Gideão. A finalidade do vaso depende de onde o oleiro coloca ele. A minha oração hoje à noite é que você vai fazer essa oração, vai dizer assim, Senhor, há muitas coisas que eu quero mudar na minha vida, mas eu quero as mudanças que o Senhor quer. Eu reconheço hoje à noite que eu sou meramente o barro. E o Senhor pode fazer de mim o vaso que o Senhor deseja que eu seja. Vamos orar. Senhor, nesta hora nós queremos reconhecer que nós somos barro em tuas mãos. O Senhor é o oleiro que dá a forma que o Senhor deseja na nossa vida. Dá-nos a capacidade de fazer esta oração e de reconhecer que o Senhor é o oleiro. Ajuda-nos, Senhor, a fazer essa oração, que é a oração que nos muda, não exteriormente, mas nos muda de dentro para fora, porque é essa mudança que interessa, é essa mudança que permanece. No nome de Jesus nós oramos. Amém.